André Cedês, o mural de Ibi Koala. O nome do assunto é Alan Comandante, tá ligado? Vem com o pai. No seu jogo você faz de bobo quem confia em você. Tem um dó de quem não te conhece e deixa se envolver. Nem sempre as coisas são do jeito que quiser. Você não é tudo isso não, meu bem. Não vai fazer de mim o que bem entender. Agora você vai me conhecer. Você não me engana, conheço sua cama. Tá acostumada sempre a dominar. Tô observando os seus movimentos. Assisto calado, também sei jogar. Você não me engana, conheço sua fama. Tá acostumada sempre a dominar. Tô observando os seus movimentos. Assisto calado, também sei jogar. KBS, mexe pretinha, vai. E vem com ala comandante, hein? No seu jogo você faz de bobo quem confia em você. Tem um dó de quem não te conhece e deixa se envolver. Nem sempre as coisas são do jeito que quiser. Você não é tudo isso não, meu bem. Não vai fazer de mim o que bem entender. E agora você vai me conhecer. Você não me engana, conheço sua cama. Tá acostumado sempre a dominar. Tô observando os seus movimentos. Assisto calado, também sei jogar. Você não me engana, conheço sua fama. Tá acostumada sempre a dominar. Tô observando os seus movimentos. Assisto calado, também sei jogar. S-Túdios, estourado, menino. Tops da Rochadeira.